gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Estamos aqui um episódio muito bacana, porque já rolou uma bagunça aqui nos bastidores aqui, esquentando os tamborins para fazer o episódio. Então eu estou conversando hoje com duas pessoas que fazem um podcast, que é o Carlos Brando e o Rafael Rosa Fu, e eles são os hosts do Grog Podcast. Faz aí a abertura do Grog Podcast aí. Olá, bem-vindo ao Grog Podcast. Aqui é Carlos Brando. E aqui é Rafael Rosafu. Beleza. E por sinal, se vocês não estão acompanhando, aconselho que vocês acompanhem, porque hoje ainda o Brando falou para mim, afirmou, que hoje sai o episódio, a segunda parte da série que ele começou. Sobre esse Na carro. Verdade, não saiu ainda por sua culpa, né? Não é culpa do Og, não. É culpa minha também, que eu não escrevi o post. Não dei um gás no post, como deveria ter dado. Então, mas eu não dei uma atrasadinha. Eu não terminei a edição. Então, você fica sabendo. Quando acabar a gravação aqui, vai sair o episódio novo do Grog Podcast. Então vamos lá, cara. Eu tenho que começar logo assim de cara. Eu sei que dia 15 de setembro vocês comemoraram 2 anos de podcast. Que é uma coisa muito bacana. Pois é, na verdade, a gente não comemorou, porque a gente não lembrou desse fato. Eu, pelo menos, não lembrei desse fato. Aí eu não sei se foi o Brando que tweetou isso ou se foi um ouvinte que tweetou. Foi um ouvinte. Ah, tá. Então foi um ouvinte que tweetou primeiro, antes da gente. Falou, pô, né, agora, tipo, parabéns, 2 anos. Eu falei, caramba, já passou 2 anos? Aí depois alguém tweetou. 2 anos. Pois é. Deixa eu dar uma procurada. E como é que começou, cara? Como é que nasceu a ideia? Vai lá, Brando, conta a história como você lembra. Eu sou péssimo com datas. Mas fácil. Foi perto da RubyConf, não foi? Foi, mas qual? Ano passado ou do outro. Acho que não era nem RubyConf ainda, cara. Era RubyConf já, sim, porque a RubyConf mas, assim, tem 2 anos. Tal, quem for bom com datas vai se ambientar, mas a gente gravava, eu e o Fábio Akita gravávamos o Rails Podcast Brasil. Isso, há muitos séculos atrás, 2007, por aí, 2007 ou 2008. Ah, eu sou péssimo com datas. Enfim, a gente gravava e a gente chegou a gravar até quase 50, acho que chegou a 49 ou 48 episódios, sei que foi quase 50 episódios. E falta de tempo, aquela coisa parou. E também a gente, foi logo na época que saiu o Ruby Inside Brasil, né? Que eu e o Rafael tocávamos, a gente trouxe o Ruby Inside, que era um site muito famoso lá fora, que trazia notícias do mundo Ruby, do mundo Rails. A gente trouxe o Ruby Inside pro Brasil, então meio que o Rails Podcast ficou meio desnecessário, vamos dizer assim, né? Porque a gente tinha a informação ali mais rápida no site e tal. E aí teve esse... Acho que tava pra ter o... Não era o RubyConf. Eu lembro que eu tava em São Paulo por algum outro motivo. Eu acho que era o RubyConf, sim, porque você só vem pra São Paulo pra fazer o RubyConf, cara. Basicamente é isso. Nos últimos anos você só tá aqui pra palestrar, né? Eu sei que a gente, eu, Rafael e Fábio Akita, a gente se encontrou num barzinho lá em São Paulo e a gente começou a discutir, né, sobre como trazer novidades para a comunidade, como poder motivar a comunidade de software, etc. Só que a gente estava meio que... A gente queria ir além do Ruby, a gente queria fomentar algo mais, né, programadores mesmo, de qualquer linguagem, etc., pessoas apaixonadas por programação. E foi quando a gente começou a discussão. Até aí, acho que eu não lembro de ter saído de lá com alguma ideia em si. A gente tinha. A gente queria reviver o Rails Podcast. Né? Mas o Akita, obviamente, não tinha tempo para nada. E aí a ideia era, dar um gás, né? Então talvez gravar um episódio a gente para reviver o podcast. Mas no final das contas a gente não conseguiu fazer isso, porque o Akita obviamente estava enrolado e a gente também estava enrolado, não deu muito certo. Ah, mas aí acontece, aí depois de alguns dias o Brando falou assim, vamos fazer esse negócio, né? Porque o Akita está enrolado, mas vamos tocar. E aí a gente começou a falar do podcast. Essa é a minha memória, que não é exatamente fail safe, né? Então, mas o que eu me lembro foi mais ou menos isso. Tá, mas ó, Rafael, você mora em Montreal, não é isso? Agora, mudei, mas eu me mudei em fevereiro desse ano, fevereiro de 2012. Então a gente começou em 2011, é isso? 2010? Então, naquela época eu ainda morava em São Paulo. Né? Ah. Mas o Brando é que é o viajante dessa história aqui. Eu mudei uma vez só. O Brando mudou várias. Né? Ele, na época ele estava, acho que, estava em Vitória, né? Vitória, eu acho. Acho que sim. Vitória. Ah. Vitória, Vitória. Vitória no Espírito Santo, né? Vitória no Espírito Santo. Tá bom, então, vamos lá. Então, vocês criaram um podcast. Eu vi o primeiro episódio, que foi sobre o PayPal, que vocês estavam explicando como é que é o PayPal. Não é verdade. Tem uma história engraçada. Conta aí, ué. Tem uma história engraçada, porque a gente falou o seguinte, pô, vamos fazer um podcast, né? Vamos, né? Então, beleza. O que a gente faz, então? Ah, vamos falar sobre Rails. Aí o Bruno fala, não, a gente já tem o Inside e tal, vamos falar de outra coisa, vamos mudar o assunto. Aí o Bruno teve a ideia é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast baseado em livro. Então a gente vai pegar um livro, e aí cada semana a gente vai falar de um episódio, vai fazer um resumo do livro, vai fazer um negócio assim. Eu falei, ah, legal, né, bacana, porque aí a gente não precisa se preocupar tanto com o tema, né, fácil achar um livro bacana pra eu falar. Aí, legal, qual que foi o primeiro livro? Eu tava lendo aquele... Startups. Startups qualquer coisa, Startups da Jessica Livingstone, que fala das histórias de várias empresas, né, como começaram. E calhou que uma das que a gente gostou mais, não lembro porquê, era do PayPal, que é um dos capítulos do livro. E a gente falou, ah, então beleza, vamos lá, vamos começar a fazer o podcast baseado no livro. Aí a gente leu, cada um leu separado o livro, e depois a gente foi e fez o podcast. Né? Então, originalmente, o GROK era para ser um podcast sobre livros. Livros de tecnologia, empreendedorismo, whatever. Livros, alguma coisa relacionada com TI, mas era sobre livros. Não era um podcast sobre TI, propriamente dito. Tá, então, bem, se esse foi o primeiro episódio, quando é que foi que mudou, então? O que foi que aconteceu que vocês falaram? Nah, isso não vai funcionar, não. Vamos mudar o... Mudou na segunda série, né? A gente já... Acho que logo o segundo já foi com o Valim, eu acho. É, foi. Porque na época, se eu não me engano, o Valim... Na verdade, é o seguinte. Os caras estavam lançando... Acho que o Rails 3 estava para sair. Ou estava para sair. Eu já tinha saído. Tinha acabado de sair. Alguma coisa do tipo. E aí a gente pegou e falou, ah, vamos aproveitar, né? Já que a gente é da comunidade Ruby, né? Vamos ajudar a comunidade, vamos chamar o Valim, que é camarada, e vamos pedir para ele bater um papo com a gente sobre Rails. E aí a gente pegou e chamou o nosso primeiro convidado, que foi o Valim. E aí a gente falou, beleza, vamos entrevistar, bacana, convidado. E aí a gente descobriu que convidados são uma coisa legal. É uma coisa bacana. Resumir os livros. Muito, porque daí a gente não tem que. Olha, isso é o cúmulo da preguiça, né? O GROK, ele é o resultado da preguiça minha e do Brando. Então a gente falou o seguinte: bom, vamos fazer um podcast, como a gente pode trabalhar pouco. A ideia era pegar livro, porque a gente não queria arrumar pauta. Aí livro até era muito complicado, a gente achou o esquema dos entrevistados. E foi. Aí o resto é história. A gente deu sorte por causa disso. É verdade, mas eu estou lendo aqui. O episódio 3, 4, 5 foram sobre Rails. Agora, o engraçado é que assim, a gente até tem uma audiência bem bacana assim, desde o começo. Mas os episódios que mais tiveram downloads até hoje, embora a gente, infelizmente, acabou perdendo essas métricas no meio do caminho aí, né, Rafael? Mas a gente, não, os episódios mais baixados, os episódios mais baixados foram os episódios do PayPal, acho que talvez por ser o primeiro, lógico, né, que normalmente quem costuma ouvir vai baixar do primeiro, mas, e o do Rework, do livro Rework. Então, os episódios mais baixados são de livros. De livro, é verdade. Exatamente. Pô, bacana. Ou seja, se a gente continuar fazendo um negócio de livro, se a gente falar, não tem entrevistado, vamos voltar a fazer um negócio de livro, vai dar certo, porque tem um mercado para isso, tem um mercado que se interessa em ouvir bate-papo sobre livros. Né? Olha, com certeza, eu provavelmente seria uma das pessoas que iria acompanhar, porque um dos motivos do podcast é justamente isso, escutar sobre quais os livros que as pessoas leram, Mas não só assim, ah, pô, eu li o livro tal, é saber por quê, né? Então, esse tipo de assunto é bem interessante. E esse Rework que você falou é um livro, realmente, é um excelente livro. Eu gostei pois bastante dele. Viu esse aqui? A gente tem em português porque... foi esse episódio que foi patrocinado, não? Não, foi... Foi agora. Eu não sei nem o que eu faço com tanto livro aqui em casa. Você só tem um extra, acho, que é o meu. Olha. Mas o lance é o seguinte, esses caras, eles pegaram e fizeram, e aí o pessoal da 37 Signals estava procurando gente para traduzir, tal, tal, tal. Demorou mais de um ano até o pessoal traduzir o Rework para português. E aí o pessoal da editora, da Sextante, entrou em contato com a gente falando, pô, eu vi que vocês fizeram podcast e tal, não queria fazer um esquema de divulgação, promoção, daí a gente fez uma promoção com o livro da Sextante. Reinvente sua empresa. Pois é. Então, mas a gente gravou antes, a gente leu a versão em inglês do Rework mesmo. Não, a gente comprou o Rework, acho que eu comprei a versão inglesa, porque não tinha versão americana ainda, aí na livraria que eu tava, olha que bizarro. Eu comprei em papel, mas isso foi logo no lançamento, assim, tipo, lançou uma semana depois, duas semanas depois eu comprei. Eu acho que eu comprei o meu no Kindle. Eu comprei no Kindle também. Na verdade, naquela época foi a última época em que eu comprei livros de papel. De lá pra cá, todos os livros que eu compro são obrigatoriamente no Kindle. Não tenho nenhum livro em papel que eu trouxe pro Canadá. Eu vim pro Canadá sem nenhum pedaço de papel. Olha, eu ainda vou na biblioteca, eu ainda pego livros assim de papel, saca? Mas hoje em dia, cara, é super fácil de botar no Kindle, né? Então, acho que o único motivo que eu não faço isso é porque senão quebra o budget, né? Vai quebrar o planejamento financeiro aqui, senão é muito fácil de comprar. Nossa, mas eu entrei, eu tinha esse problema, mas eu criei uma regra pra mim mesmo de nunca não comprar um novo livro enquanto eu não terminar o que eu tô lendo. E tem funcionado nos últimos livros que eu tenho lido. E isso é bom, porque eu comecei a terminar os livros, né? Um incentivo a mais, né? Bem, vamos lá então. Eu conversei com o Brando antes de você chegar, Rafael. Ele falou para mim sobre a tecnologia, né, que vocês usam. Então, para quem está escutando, é mais ou menos o que vocês usam hoje em dia. Então, vocês gravam pelo Skype, usa um plugin para poder gravar, né, isso, para capturar o áudio do Skype, e a edição toda é feita no Audacity. É mais ou menos assim, quando o Brando edita, que é 99,9% dos casos, aí ele edita no Audacity e depois ele faz alguma coisa no GarageBand. Quando eu edito, aí eu só uso o GarageBand porque eu não sei usar o Audacity. Basicamente, o GarageBand é uma coisa mais for dummies, né? Como eu estou no computador da minha esposa, então... É o que temos, né? Então, eu estou no Mac e não tenho muita opção. Pô, eu sou muito dummy, porque eu não consigo usar o GarageBand, eu não consegui usar aquela porcaria. Eu consegui sem querer, porque na verdade é o seguinte, o Brando, ele vira e mexe, ele tira férias de 3 meses e vai para o assim, exterior, Ilhas Caimã, vai fazer um cruzeiro, uma coisa assim, porque ele é um cara muito assim. E aí teve uns episódios que a gente gravou, mas a gente usou, e aí chegou um dia que a gente tava sem estoque, né, dos episódios, a gente tinha que publicar o Grok. Aí eu falei, bom, então eu vou chamar a galera e vamos fazer alguma coisa aqui. Aí eu editei, e aí eu tentei editar no Audacity, foi uma, assim, foi uma fail total, não consegui fazer nada no Audacity. Aí eu tentei um pouquinho no GarageBand e deu mais certo. É ruim, não é uma maravilha, mas... E também assim, a edição que eu falo foi... Pegar, tirar os gaguejamentos muito, muito fortes, tirar os espaços entre as respostas e as perguntas e acabou. Não foi nada além disso. Então, foi bem simplão. Essa é a edição do Rafael. A edição do Brando é mais... Ele é mais profissional do que eu nesse aspecto. Mas é engraçado que depois de quase 80 episódios, eu já consigo identificar, às vezes, ali no gráfico ali da. Eu consigo identificar quando o Rafael fala, por exemplo, Eu já consigo ver ali. Eu sei que aqui tem que cortar. Eu sei como é que é, cara. Isso é coisa que só quem trabalha com a edição de áudio vai entender mesmo. Mas é tranquilo. E o detalhe é que assim, o Brando consegue realmente, a minha imagem pública é melhor graças ao Brando, porque ele tira todos os meus gaguejos, todas as minhas... Ah, não é só o seu, Tá bom, mas então esse é o que você usa para edição, né? Agora, pô, me fala um pouco sobre estatísticas, assim, apesar que você falou que você não, né, que você perdeu alguma coisa, mas quem é o seu público hoje em dia? Você tem alguma ideia? Bom, é complexo depende. Isso, né? É bem talvez complexo. Se a gente olhar, talvez, o Analytics, o nosso Analytics, a gente consiga ter alguns insights sobre isso. Na verdade, a gente raramente se preocupa com esse tipo de coisa, tipo, qual é a nossa audiência e tal. Até porque é aquele negócio, originalmente a gente criou o Grok pensando em falar basicamente com um público que já conhecia a gente, né? Que é a comunidade Ruby. Esse pessoal que já sabe quem é o Rafael, sabe um pouquinho quem é o Brando, então é uma coisa mais tranquila, né? Tipo, o pessoal sabe quem a gente é. Então, essa é a regra pra gente. A gente nunca se preocupou tanto em, mas como é que será que sei lá, como é que a gente avança as coisas, né? Eu tô olhando aqui o Analytics e, tipo, 99,9, 71,65% teoricamente fala português, o resto tem um monte de inglês aqui que tá errado. Depois todos os acessos aqui em inglês deve ser meu. Mas cara, a nossa audiência, a gente tem 96,13% está no Brasil e tem uns gatos pingados. Tem uma galera nos Estados Unidos, tem uma galera no Canadá que deve ser eu, basicamente. Eu sei que tem um amigo aqui que é brasileiro, ele também acessa. E a gente tem, olha só, a gente tem audiência em Portugal e em Macau. E na Angola. Tem. Pouca, mas tem. Se tiver alguma então, coisa na Carolina do Norte, aí sou eu, cara. Talvez você seja o micro flick que tem aqui dos Estados Unidos. Ó, vou pegar all time. Então, 20% da nossa audiência está em São Paulo. 8,66% está no Rio. Depois tem a galera de Belo Horizonte com 6%, mais ou menos. Fortaleza com 3,49%. Porto Alegre com 3,21%. Goiânia, Curitiba, Vitória, Campinas, Recife. E aí tem mais uns gato pingado lá, assim, os percentual menorzinhos. Mas até que faz algum sentido, exceto Belo Horizonte, que eu realmente achei que a gente não tinha tanta gente lá, não. Porque Belo Horizonte a gente não... Eu, pelo menos, não tenho muitos contatos lá, né? Eu conheço pouca gente da comunidade Ruby lá. A comunidade Ruby lá que eu conheço, basicamente, se resume ao Daniel Lopes, né? Mas hoje em dia, eu acredito que, graças a essa variedade que a gente tem gravado, a gente abriu esse leque um pouco, né? Tem muita gente de outras comunidades que já participaram do Grok e aí acabam levando isso para sua comunidade, né? A gente gravou com o pessoal do .NET, já gravou com o pessoal do Python, pessoal recente agora do Scala, PHP, e aí vai. Então eu acredito que essas pessoas acabam levando também isso, né? E aí quem gosta, sim, fica, né? E como é que vocês se preparam para isso, cara? Porque é bem variado. Né? Os convidados que vocês têm são bem variados e, poxa, vocês fazem algum tipo de dever de casa? Ou vocês manjam dessas áreas todas e é mais fácil? Tipo assim, alguém aí manja de Scala? Scala foi assim, tem sempre, a gente tem uma listinha, né, de coisas que o povo pede, né, então a gente vai montando a nossa listinha de um backlog de pauta, né, e vira e mexe aparece alguém pedindo Scala e tal, e aquele negócio, Scala tá na moda, eu tinha visto uma notícia de Scala, vamos fazer Scala, vamos, e aí calha que eu conheço uns amigos que trabalham com Scala, né, e aí vai, né, você acha os caras que manjam no negócio, a coisa vai. Acho que pauta, né, esse negócio de preparar, sabe, tipo, saber o que você vai perguntar, não é uma coisa muito forte entre nós no Grok, né. O que a gente acaba fazendo, muitas coisas que a gente faz também, é, tipo, exceto assuntos que a gente realmente não faz a menor ideia de como funciona, tipo, aquele de montar robozinho, qual que foi mesmo? A gente fez Arduino. Um sobre Arduino, a gente fez um de biologia sintética. O de biologia sintética, nossa, biologia sintética foi o que a gente menos sabia disparar. Então, sobre essas coisas, a gente não tem como se preparar muito, então a gente é um esquema meio papo de bar. A gente vai, pergunta. Tem que dar uma lida no Wikipedia antes, né? O Wikipedia é nossa amiga. Todo ano eu dou para a Wikipedia, porque eles merecem, né? Eles ajudam. Oh, tá, então, certo. É aquele negócio. A gente vai meio que no que a gente sabe. Outra que também é assim, a gente tá trabalhando tecnologia direta, então a gente acaba, tipo, os capítulos de Erlang. Nosso amigo Carlos Brando manja de Erlang. Então, aí eles tinham usado lá para fazer uma série de coisas. Então a gente acaba sabendo algumas coisas, né, do que a gente está falando. A gente não conhece profundamente, mas a gente acaba sabendo o suficiente para perguntar. E eu gosto muito também, eu e o Brando, a gente lê notícia, né, de TI, não sei o que, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Agora tem uma coisa legal do Grok, cara, que eu acho que até eu deveria citar nomes aqui, mas eu não vou lembrar. Mas assim, a gente desde o começo, uma coisa que eu fazia muita questão era que a coisa fosse... Pô, tinha que lançar o podcast, mas tinha que ser legal. Então tinha que ter uma introdução, tinha que ter uma música bacana, tinha que ter um logotipo, tinha que ter o site, tinha que ter tudo, né? E tudo rolou graças à comunidade. Então, a gente correu atrás, assim, no Twitter, pra ver se a gente encontrar, assim, ó, precisamos de um logotipo, né? Aí o Rafael, eu nunca sei falar sobre o nome dele. Rafael Tawil. Tawil. Ele, pô, não, eu faço. Aí ele foi lá e fez o logotipo pra gente. Aí a gente correu atrás. O pessoal da Natumana é que fez o áudio, né? A música. Se vocês olharem lá no Grok, na patrocinadores, tem lá o pessoal da Natumana, Rafael Tawil, X4 que fez o design, que descolou o design pra gente, não foi? Não, a Webnode que fez, a X4, acho que é a parte da música também. É verdade, eles fizeram uma parceria, tipo tem a parte da vinheta que foi gravada, e tem a parte do áudio do cara falando Grok Podcast e tal. Então, foi legal, porque assim, se dependesse de mim, meu amigo, não, ia ser, tipo, legal, tema, né? Tema default WordPress, vai. Não, e assim, o mais bacana é que o logotipo foi feito pro Grok, quer dizer, a gente não... Foi criado pro Grok. A música ali, ela foi feita pro Grok, né? Então, foi criada pro podcast. Então, isso é bacana também, né? Ninguém tem, né? É só a gente que tem. Eu realmente não tenho, com certeza. A gente conseguiu criar uma marca bacana, né, com o Grok. É, se eu não me engano, foi no primeiro episódio você menciona até o nome de todas as pessoas mesmo. Sim. É, a gente gravou, acho que algumas. A gente gravou, acho que a primeira série, mais da primeira série até, a gente tem algumas vinhetas com eles e tal. Mas o pessoal ajudou pra caramba. Vira e mexe, eu sempre encontro o Tawil em evento. O Tawil, ele sempre tá em evento de Ruby, Rails e tal. Rails Conf todo ano a gente se encontra, sempre bate-papo. O Tawil é gente boa. E aquele negócio, a gente conseguiu, graças ao apoio desse pessoal e também do resto da comunidade que. Por exemplo, vira e mexe, por exemplo, nossos microfones, né? Microfones que são a inveja da humanidade, né? Nós temos dois microfones mega, mega profissos. Esses microfones foram patrocinados pelo pessoal da Igenial, né? Então, a Igenial apoiou a gente um tempão, tal. O pessoal da Webnode também ajudou a gente para comprar, acho que eles apoiaram a gente quando a gente comprou o tema, né, do WordPress, do Grok. E por aí vai. Então, assim, a comunidade, mesmo algumas coisas que a gente paga as contas do Grok, né, hosting, de coisa do tipo, a gente paga com o apoio da comunidade, porque os caras vão, ajudam a gente, dão uma graninha em troca de um pouco de publicidade. E, meu, é super legal porque a comunidade realmente ajudou a gente a fazer um podcast bacana. Com exceção do tempo que a gente gasta com gravação, edição, etc., que é óbvio, né? A gente tá dando nosso tempo, isso tem um custo também, né? A gente, lógico que a gente dá isso porque a gente tem prazer em fazer. Mas todos os outros custos que a gente tem, todos eles são cobertos por essa galera. A gente não teve que tirar praticamente nada do bolso, né, Rafael? Uhum. Sim, no final das contas, os nossos patrocinadores bancaram todos os custos mesmo, são bancados por patrocinadores. Raramente, vira e mexe, tipo, o Brando... Paga uma prestação lá daquela droga da Dream Host, eu odeio eles. Pior host do mundo. Mas assim, é difícil de migrar, esse é o problema. Sim. A gente teve que trocar, eu troquei, acho que eu botei mais memória, acho que no meu MacBook, né? Isso. E foi pago também pelo Grok. Quer dizer, sim. Tava, né, perdendo muito tempo com edição, etc. Então, assim. Tem um monte de coisas que o Grok tem apoiado nessa questão, né? E a gente não tem curso nenhum, a galera que tem feito, né? Eu acho bacana isso, cara. É o Dev Power mesmo, né? Tipo, galera que tá trabalhando, um ajudando o outro nessa questão, né? É legal pra eles E a gente está oferecendo um conteúdo bacana para quem está a fim de aprender e o pessoal retribui da maneira como eles conseguem retribuir, né? Bacana. Uhum. Bacana mesmo. Também, vira e mexe, a gente consegue fazer uma coisa para a comunidade. Então, tipo, a gente divulga evento. Então, pô, os caras estão fazendo evento, tipo o pessoal lá do Espírito Santo, estão fazendo Rock and Rails agora. Meu, a gente ajuda a divulgar com o maior prazer do mundo, porque os caras estão fazendo um negócio de comunidade, tentando ajudar a galera, agitar a galera, levar para um evento. A gente ajuda a divulgar, a gente sempre faz uns esquemas legais. Tá legal. Então, pegando desse meio aí que você tá falando, vocês planejam fazer alguma coisa assim, um evento onde vocês podem fazer algo ao vivo e com algumas pessoas da comunidade participando? Porque você falou, por exemplo, né, que você tem bastante tráfego vindo de São Paulo, vindo de Goiânia. Vocês planejam alguma coisa assim? Ou seja, a pergunta, então, melhor ainda, é: o que é que a gente pode esperar do Grok Podcast no futuro, nos próximos 6 meses? Tô falando isso. A questão de evento é complexa, porque, assim, o Rafael tá lá em Montreal, eu não tô mais em São Paulo, eu desisti de São Paulo, e aí, assim, é difícil a gente se juntar, e fora que, eu não sei, se a gente também tá na vibe de entrar nessa toda de montar um evento, não sei o Rafael, né? Não, eu acho que isso seria legal. Uma vez a gente conversou até, mas nunca foi pra frente esse papo. A gente conversou de fazer vamos fazer uma gravação do Grok ao vivo. E aí, assim, a gente grava ao vivo, chama a galera e o pessoal faz pergunta na hora. Você lembra disso, Bruno? A gente conversou uma vez muito por cima sobre o assunto, né? Então, agora a gente ia fazer isso, copiando a ideia aí do... Ah, é verdade, agora com o nosso amigo, graças ao Log, nós não precisamos nos preocupar com isso, a gente pode fazer aqui no Hangouts. Os próximos episódios poderão ser assim. Mas a gente tinha pensado em fazer um evento nesse sentido. Agora, fazer evento mesmo é mais complicado. Eu trabalhei bastante perto de gente que fazia evento de tamanho grande, né? Eu ajudei muito nos eventos do Guru SP. Quando eu tava lá, eu ajudava um pouco na organização, chamar a galera, aquelas coisas. E, meu, dá um puta trabalho. Então, fazer isso de verdade, em escala, é uma coisa que não está nos planos. E outra que o Brando é meio antissocial, né? Ele fica lá em Franca, ele gosta de ficar longe da galera, ele não fica em São Paulo. É meio escala. Como assim, cara? Eu tô toda semana conversando com todo mundo aí, ó. Como é que eu faço antissocial? Tá certo. Pois é. Chegamos então, pessoal, no finalzinho da primeira parte dessa entrevista super bacana e divertida que eu tive com o Rafael e com o Brando. Então, para vocês que gostaram, eu espero que vocês então voltem 2 semanas para escutarem a segunda parte dessa entrevista. Um abraço e até mais.